Salvador, é o Tan Mai X-Day Echo. Que? X-Day Echo na remota 3, perdeu a pressão para a direita, motor em marcha lenta por 5 minutos na coordenada do entra-eco. Presente, vamos ter um. É, muito amarelo perto. Sentinel 3601 no pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chamei 2 no 1895, ajustando 0 no 2. Autorizado no Índia, 28, atacou no ponto de espera, chamando no ponto de espera, 601. Só para informação, a temperatura agora 23, ok? Torre Salvador, bom dia, tá 3601, tá pronto, ponto espera da 10. Bom dia, 3601, autorizado linha de colapso, calma. Autorizada linha de colapso, então. 10, tá 3601. Salvador, é o Sam, Mike, XPX, comando Temer de serviço, grato, boa noite. Boa noite. A decolagem está 3601. Gente. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601, não sei, da Israel. Tá 3601, contato para a decolagem, sou fora do nível 360, saída da El, Leda Brito. Vindo para o 360, saída da El Leda Bridge, está 3601. Tá 3601, chame o centro Recife, 1251, alterno 3325. 3601, chama centro Recife, 1251, alterno 3335.